Curtida da semana. E nossa última curtida da semana do ano aqui no Front Transamérica vai para um blog. Quem disse que os blogs já saíram de moda, né? É um blog que pode ser bem útil para você nesse fim de ano. O blog Paraguai Pink, com dicas de compras no Paraguai, especialmente dos produtos mais procurados ou mais desejados pelas mulheres aqui na fronteira. O endereço é bem fácil de memorizar, paraguaipink.com.br. O Pink, como é chamado pelas autoras, também tem página no Facebook. É só digitar Paraguai Pink com I, clicar em curtir e começar a interagir. E não se esqueça de curtir também a nossa página Transamérica Foz no Facebook e nosso perfil no Twitter, @TransaméricaFoz.